Hotel the Tower, Ocean 612, good evening. For the LS approach runway 10. Roger, clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 8 knots, check and landing gear. Legacy gear down and 3 green light check. Localizador, o Gol no 714. Gol no 714, chamei Torres Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, Gol no 714. Torres Salvador, boa noite, Gol no 714, 2 milhas do externo, tá visual com o campo. A gente continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Guardando autorização no 714. 6202, solo 42, liga direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Táxi Alfa, antes da Juliette. 714, cheque trem autorizado pouso, 120 graus, 109. Autorizado pouso, baixado e travado no 714. da Juliette, Tio, Oxalá 6212. 6212 autorizado, esquerda, portão 7. Esquerda, portão 7, 6212. Tio 4, solas 45, livra direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Alfa, antes da Juliette na sua escuta, no 714. Estimativo, ingresso à esquerda, portão 2. noite, Voo 9055. Voo 9055, boa noite, adicione identificação, prossiga na chegada à mar e desça para 2000 pés, o QNH 1014. Mar 2014, Voo 9055, fazendo registro. Primitivo, pro EDITAP, com o 9055. Primitivo, velocidade a critério, com 9055. Atrizando 52, acione a identificação, prossiga na chegada à mar e desça para nível 050, QNH 1014. Salvador, é o Gol 1714. Poderia confirmar a saída para Aracaju? Aracaju é a Puca, Jamo e depois voa para Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, obrigado. Pode passar então abaixo do 050? Ativo. Tá. Thank you. Boa noite, Trip 5344, acione identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o nível 060, QNH 1014. Boa noite, Web 5899, acione identificação, prossiga na chegada Mari e desça para o nível 070, QNH 1014. Negativo, Web 5899, número 4 na aproximação. Bom dia, Gol 9076, acione a identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o nível 080, QNH 1013. 10013, descendo para o 80 na chegada Mari, Gol 9076. Gol 9055, QNH 1013, agora em Salvador, autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Dan 3152, desça para 2 mil pés, o QNH 1013. 2 mil pés, 1013. Trip 5344, desça para o nível 050. 050. Trip 5899, desça para nível 060. 060, 59. Localizador, voo 9055. 9055, chame Torre Salvador em 1-8 decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, com 9055, localizador, pista 10, avistando. Ok, o 9055, ciente, cheque trem autorizado, pouso, vento 1, 20 graus, 8 abaixo, pista 10. Repouso 10, 9055. Trip 5344, desça para 2000 pés, QNH 1-0-1-3. QNH 1-0-1-3, 2000 pés, Trip 5344. WAP 5899, desça para nível 050 e reduza para 2209. Reduzindo 220, descendo para 50, 50 graus. Voo 9076, desça para nível 060. 060, voo 9076.